entrando no ar. Está entrando no ar. Rádio Vanguarda AM, 1370 kHz. Vanguarda. YH628, operando na frequência 1370 kHz. AM, Rádio Vanguarda de Caridade Ceará, a rádio do seu coração. A partir de agora, na sua Vanguarda AM, o programa que traz música e informação numa única sintonia. Comando 1370, com Barbosa Filho. Sem você meu mundo seria um vazio. Só seu amor quero, no outro eu não confio. Pra tê-la comigo todas as vezes, nem pensamento, todas as vezes. Olá, meus amigos, bom dia. Bom dia para você que é a partir do instante passa a ouvir aqui a nossa Vanguarda AM. Bom dia, Caridade, bom dia, Felizé, bom dia, Aracuba, bom dia, Melindu, bom dia, Guaramiranga, bom dia, Patiti, bom dia, Palmácia, bom dia, Maranguape, Puto Corte, Apuarés, General Sampaio, Paramoxi. Bom dia a você, meu querido ouvinte, que agora se encontra neste momento ligadinho aqui na nossa Vanguarda AM. Para outros queridos, 338 anos de 2020, faltando 64 para terminar este ano. Hoje nós estamos na fase da lua crescente. Hoje é o dia do funcionário público. Hoje também é o dia do sempre posso ver você por perto, mas toda vez que dá certo, agradeço a Deus porque foi ele pra que eu ficasse bem. Quando me viu sem ninguém, me fez encontrar você. Um dia sem você parece um mês, não sei o que você fez pra me apaixonar assim. Só sei que quando penso em seu olhar, sinto vontade de voar pra ter você perto de mim.